fez renascer. Tocando lá no fundo, fui fazendo a festa no meu coração. Enfim você chegou. Só faltava você pra despertar os meus desejos, acender meus sonhos. Como é bom sentir teus olhos nos meus olhos. Há muito eu não sentia tanta emoção. Só faltava você. Enfim você chegou. Veio repentinamente o amor e mesmo assim simplesmente acontece. Pega a gente e enlouquece. Quando vi já estava em mim. No começo eu tive medo, mas depois eu relaxei. Vi que era de verdade. Completamente nos seus braços me encontrei. Tá na minha pele, tá no coração, tá na luz do meu olhar. Esse amor intenso, esse amor bonito veio pra ficar. Tá no meu sorriso, em cada emoção, em cada passo que eu andar. Esse amor a gente veio loucamente. Esse amor.